Panorama Agrícola para 23 de setembro de 2013, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua cheia, 23 de setembro de 2013. Este é o Panorama Agrícola. Já estamos oficialmente na primavera desde ontem, 5h44 da tarde. Olha a história que eu vou contar para vocês aí. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: trate estranhos como amigos e confie neles como num estranho. No programa de hoje você confere uma dica saudável. Informações também sobre o PAA, compra institucional. Aqua Negócios EPAGRE realiza com europeus evento para ajustar e melhorar controle sanitário de moluscos aqui em Santa Catarina. Dica do dia. Consumir uma grande quantidade diária de brócolis pode diminuir ou até mesmo prevenir a artrose, doença que afeta mãos, pés, coluna, quadris e joelhos. A descoberta vem de uma pesquisa realizada no Reino Unido. Um composto encontrado no brócolis e que existe também na couve e no repolho pode bloquear uma enzima que causa danos à cartilagem dos ossos. Então, coma verduras como brócolis, couve e repolho. É hora das notícias. Agricultores familiares assentados da reforma agrária e quilombolas de Santa Catarina, organizados em cooperativas que forneçam alimentos, podem enviar propostas até a próxima sexta-feira, dia 27, ao MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para a venda na modalidade compra institucional do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. O Ministério e a Conab estão usando o poder de compra do governo para fazer compras locais e fortalecer a agricultura familiar. No caso de Santa Catarina, os agricultores, neste momento, podem vender pelo PAA para o governo feijão, farinha de trigo, fubá e macarrão. Pesquisadores da área de climatologia e do segmento da agricultura entendem que é possível que o Brasil possa ter uma nova geografia de produção agrícola nos próximos anos, em função de mudanças climáticas que estão ocorrendo no mundo e no país. O aumento de temperatura, por exemplo, pode prejudicar a produção de café e feijão aqui no Brasil. De uma maneira geral, nos últimos 10 anos, a intensidade das chuvas aumentou no Brasil, assim como as temperaturas máximas e as temperaturas mínimas também. Ou seja, os extremos são mais frequentes. Os veranicos fora de época também aumentaram. O resultado do aumento da temperatura é a diminuição da produtividade. A solução, segundo pesquisadores ligados à Embrapa, passa pelo abandono do monocultivo e pela produção de variedades e culturas adaptadas a uma nova realidade. As mudanças climáticas prejudicam a lavoura, mas também favorece um aumento da incidência de pragas, como a cigatoca negra na banana. A Embrapa calcula perdas agrícolas por conta de efeitos climáticos da ordem de 7 bilhões de reais até o ano de 2020. Para evitar isso, aponta como solução um bom manejo, a conservação do solo e da água e o uso de sistemas que mantenham a água no solo. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Hoje e amanhã no CETRE, no Centro de Treinamento da EPAGRE em Florianópolis, a EPAGRE SEDAP reúne técnicos aqui de Santa Catarina e também da União Europeia para discutir a legislação de moluscos bivalves e ver se é necessário fazer algum ajuste em linhas de pesquisa e também na legislação brasileira para aumentar o controle sanitário de moluscos e ajudar o produtor de ostras, mexilhões, vieiras e berbigões de Santa Catarina a melhorar a sua produção e atingir a exportação, o mercado externo. Quem fala mais sobre esse assunto aqui no Panorama Agrícola é o médico veterinário e pesquisador da Ipagre Sedap, Robson Ventura de Souza. Basicamente, ele é um workshop internacional com a equipe de um laboratório referência da União Europeia na área de estudos bacteriológicos e virais para moluscos bivalves. E o objetivo desse workshop é fazer uma análise da legislação atual que nós temos para isso no Brasil e em Santa Catarina, o que existe na Europa e pensar quais são as medidas que a gente ainda precisa melhorar nos nossos controles aqui para que a gente possa atingir os padrões europeus pensando na futura exportação desses moluscos para a Europa. Quem participa? Estarão participando desse evento todas as instituições que compõem o Comitê Estadual de Controle Higiênico-Sanitário de Moluscos Bivalves. Entre elas está a Superintendência do Ministério da Pesca e Agricultura, a Superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Secretaria de Estado da Agricultura, a SIDASC, a EPAGRE, a FATMA, a Universidade Federal de Santa Catarina, o Instituto Federal de Santa Catarina, a Univale, a Diretoria de Vigilância Sanitária, Diretoria de Vigilância Epidemiológica e o Laboratório Central de Saúde Pública. A ideia, na verdade, não é um grande evento, é fazer um grupo de trabalho, né, composto por representantes de cada uma dessas instituições. E ele é um workshop mesmo, onde a gente vai estar apresentando conteúdos, o pessoal da Europa vai apresentar a visão deles, a experiência deles, o pessoal da Academia do Brasil e das instituições vai passar as experiências e como funciona a legislação aqui. E ao fim do workshop foram estabelecidas 4 tópicos onde a gente vai chegar às conclusões. Por exemplo, quais são os ajustes que ainda precisam serem feitos, né? Onde a gente já está bem, que a gente não precisaria melhorar. E quais são as linhas de pesquisa que a gente ainda precisaria estar atuando para que a gente possa esclarecer todas as dúvidas e ter uma produção cada vez mais segura em Santa Catarina. E a ideia é, com esses encaminhamentos que vão ser dados ao fim do workshop, que a gente vai fazer a redação de um documento, e esse documento, sim, ele vai ser em português, acessível para todo mundo, dizendo quais foram as conclusões desse workshop e onde a gente deve caminhar para buscar a melhoria da produção de Santa Catarina de moluscos. Robson Ventura de Souza fala agora sobre o esforço da Ipagre Sedap em divulgar a legislação de controle sanitário dos moluscos, inclusive com eventos técnicos, minicursos, durante a Fena Ostra, que acontece em Florianópolis no mês de outubro, entre os dias 17 e 20. Na verdade, a Ipagre está executando uma série de eventos com o objetivo de divulgar a legislação. No ano passado foi publicada uma legislação que estabeleceu o Programa Nacional de Controle Higiênico-Sanitário de Moluscos e outras legislações complementares que estabeleceram, entre outras coisas, como deve ocorrer o trânsito de moluscos, quais são as condições para a retirada deles da água, os controles em relação a problemas de poluição, de florações de algas tóxicas, conhecidas popularmente como marés vermelhas. E a gente considera essa uma legislação recente, ela é do ano passado, e o primeiro passo para a divulgação dessa legislação, nós realizamos o primeiro workshop, o primeiro seminário estadual de controle higiênico-sanitário de moluscos bivalves, onde nós convidamos técnicos de toda a costa de Santa Catarina, técnicos das vigilâncias sanitárias municipais, da SIDASC, da EPAGRE, da Vigilância Epidemiológica, universidades, uma série de instituições, na verdade, que envolveu, se não me engano, foram 18 instituições diferentes, onde a gente teve lá as instituições responsáveis por cada uma das etapas de comércio, dizendo quais são as regras e tirando as dúvidas dos técnicos. Então esse foi um primeiro ponto onde os técnicos foram capacitados. Na Fena Ostra desse ano, serão realizados 3 minicursos, que serão promovidos pela Ipagre com o apoio de outras instituições, para divulgar essa legislação para os maricultores, para os processadores de moluscos e para as pessoas que comercializam, para os comércios e restaurantes. Além disso, a gente está fazendo esse outro workshop agora para complementação dessa legislação. Então, todo esse esforço agora que a Ipagre está fazendo para a divulgação da legislação é porque existe uma intenção da Secretaria da Agricultura e dos órgãos que apoiam a Secretaria de que, a partir do ano que vem, se intensifique a fiscalização e o esforço é realmente para que a gente tenha uma formalização dessa cadeia de produção de moluscos. Se a gente for pensar, ela é uma cadeia de produção bastante recente, quando se compara com de outros animais, como suínos e aves. E a gente está passando por aquele processo que essas outras carnes passaram um tempo atrás. Então agora a gente está nesse ponto de divulgação da legislação e que progressivamente os produtores vão se adaptando e a gente vai tendo cada vez mais garantias aí para a produção de moluscos no estado. Para uma produção segura e com qualidade. Exatamente, que a gente consiga aumentar a escala de produção, mas mantendo sempre padrões de qualidade aceitáveis, né, para garantindo a qualidade dos moluscos que são produzidos no estado e são consumidos aí em todo o Brasil. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Robson Ventura de Souza, médico veterinário e pesquisador do Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca, o CEDAP, da EPAGRE. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.